Eu na campanha pra mate a sede eu levanto, solitão canto pra recordar meu passado. Eu tenho cruza de maragato chimando, e no fandango eu me encontrava entreverado. Por ser cuiudo eu me atraquei pedindo canjo, e uma pinguancha já se atirou pro meu lado. Meia careca, banguela e sem sobrancelha, pra cima feia, pior que carro desastrado. Me fiz de tonto e dancei de cabeça erguida, provarecida me levava chacoalhado. Numa volteada bem num canto do salão, ela me passou a mão, diz, mas tu tá com o dedo inchado. Numa volteada bem num canto do salão, ela me passou a mão, diz, mas tu tá com o dedo inchado. Falei baixinho pra prenda, tu não dê bola pra isso, porque tudo peão de fazenda é estropiar o de serviço. Com essa chinoca se grudemos peito a peito, com muito jeito eu fui mudando espacinho. Disse pra ela, eu não posso dançar apertado, tenha cuidado com o pobre do meu dedinho. E a desgraçada fez de conta que não viu, se distraiu e me agarrou devagarinho. Morto de dor, o meu coração balançou, e ela falou, diz que dedo grosso e grandinho. Responde pra ela, só porque tá machucado, mas quando tá desinchado, ele é bem pequenininho. Responde pra ela, só porque tá machucado, mas quando tá desinchado, ele é bem pequenininho. De madrugada na copa eu tava encostado, tava cansado e o salão estava cheio. E uma mulher lindaça que nem potranca, puxou as anques se reborqueando se veio. No meu ouvido ela cochichou em segredo, tapa teu dedo porque isso fica feio. E eu olhei firme e percebi que a malvada era safada, entendia do timoneio. Me dá que eu guardo debaixo do meu vestido, pro meu querido não te olhar de revesgueio. Nós agarrado e não é que é desgracida, dá-lhe uma retorcida que quase quebrou no meio. Nós agarrado e não é que é desgracida, dá-lhe uma retorcida que quase quebrou no meio. Último verso, quero Deus lhe dar o retorno, que é pra o meu povo não compreender nada errado. Explico certo pra não causar ignorância, eu numa estância eu trabalhei de empregado. Um certo dia o chimbo comigo rodou, já se planchou e eu caí desajeitado. Chamei na espora, o desgraçado levantou, mas me deixou com o dedo tudo esculhambado. Sendo preciso, eu dou patrão de testemunha, só nunca mais criou unha, cabeçudo e retovado. Sendo preciso, eu dou patrão de testemunha, só nunca mais criou unha, cabeçudo e retovado.